Ver-te assim abandonado, nesse timbre pernacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez. Cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Segunda à sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. Onda Nacional. Ao alcance de um clique.

Farinas passar. Ora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Olá, meus amigos, cá estou eu de novo para vos dizer quem por aqui passou. Os últimos sons passados aqui na Onda Nacional e também na Planeta Web, na Antena Web, assim aqui é a Rádio Antena Web, José Cid com Desencontro, depois José Malhou com Amor de Verão e por fim Linda de Souza com o tema Lisboa. Agora que estamos a cerca de 7 minutos do final do nosso programa de hoje, vamos ficar até ao fim do programa, perdão, eu engano-me muitas vezes aqui, até ao final da primeira hora do programa de hoje, vamos ficar com Raízes e Fandango Minhoto e por fim Lenita Gentil com Tarde Triste no Campo Pequeno. Fiquem bem, vou fazer aqui um pequeno intervalo depois dos compromissos da estação, os reclames desta Onda Nacional. Eu voltarei para fazer a segunda hora de Portugal de Les a Les. Agora pra te não ver, oh.

e a uma. Produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua onda nacional, a mais doce da web. Sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal de Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal de Lés a Lés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Eu sou povo e canto esperança de amanhecer tempo novo. Esperança não cansa de correr atrás do povo, esperança que se não cansa de correr atrás do povo. Eu sou povo e canto vida num grito de madrugada. Quero a minha gente unida, caminhando nova estrada. Quero a minha gente unida, caminhando nova estrada. Um sol igual para todos, cantigas de agasalhar. Com alegria nos modos, sem modos de censurar. Com alegria nos modos, sem modos de censurar. As crianças, quero vê-las sem olhos de espanto e medo, a brincar com as estrelas, para lhes saber o segredo. A brincar com as estrelas, para lhes saber o segredo. Que a justiça seja força, mas só força de razão. E a verdade se não torça, quando se reparte o pão. E a verdade se não torça, quando se reparte o pão. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. We'll be right back.

Sábado das 14 às 15 horas, Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Não perca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Hoje um pouco mais interventivo do que o habitual. Passaram por cá Carlos Guilherme com Cartas de Amor, depois Delfins com O Teu Nome. Por enquanto é só. Agora vamos ficar com Paulo de Carvalho e Uma Cantiga de Amor. Não se esqueçam de nos sintonizar. Estamos em www.ondanacional.com. Temos também um blog que pode visitar em radioondanacional.blogspot.com. Também podem fazer visitas ao nosso Facebook. Estamos em www.facebook.com/ondanacional. Já agora, se nos quiser escrever, então por que não? Digam o que vos apetece, digam aquilo que... para nos ajudar, pá, ajudem-nos, deem as sugestões. Façam-no para radio.ondanacional@gmail.com.

Onda Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Para todos, cá estamos de novo para vos dizer quem por aqui passou. Não se esqueçam que esta é a Rádio Onda Nacional mais ouvida na web. Passou por aqui Paulo de Carvalho com uma cantiga de amor, depois Lena de Água, Estou Aqui. E eu também estou aqui até ao final de Portugal de Les a Les. Agora vamos mudar de ritmo quando faltam cerca de 30 minutos para terminar este programa. Vamos virar para o fado, fado e fado cantiga também. Vamos iniciar com Nuno da Câmara Pereira com Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo.

A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Ser poeta, ambos são o produto do morder do sentimento. O poeta dá os versos coração, o fadista põe a alma lente para que o fado possa ter uma expressão. Não importa a patriota do artista, tem que haver a emoção, senão é então. Quem canta está fingindo que é fadista. Ouve lá, opa, vem cá ver lá se tocas no tom que é para seres fadista. Serás aprumado, pontapé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio do lado. Um fadista e um artista é vertical. E não é um fantasista ou coisa tal. Tem a graça da chalaça bem metida, a cantar ou a amar põe toda a vida. Mantém sempre com aprumo aquele rumo que em tempos de fidalguia foi condão. Chora-se, vem a desgraça e não passa sem dar tudo bem. O flopa, vem cá ver lá se ficas no tom que é para seres fadista. Serás aprumado, pontapé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio do lado. Opa, vem cá ver lá se ficas no tom que é para seres fadista. Serás aprumado, pontapé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio fado. Onda do Gabriel, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Não percam ao domingo pelas 19 horas. Portugal Musical. Apresentação Leandro Amadora na Onda Nacional. Olá para todos, agora cerca de um quarto de hora do fim do programa. Os últimos que rodaram por aqui foram eles: Nuno da Câmara Pereira com Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, depois João Afonso, Não Sei O Que Faço, e depois Carlos do Carmo a dizer Estrelas da Tarde. Por fim, António Mourão, ouve lá, opa! Como sempre que vos digo, esta é a onda preferida da web, é a Onda Nacional. vamos virar de ritmo, vamos virar para um mais animadinho um pouquinho e Roberto Leal com o Fogo do Vira. Quando toca esse ferrinho devagar, devagarinho, meu amor, eu gosto tanto. O sanfoneiro, quando abre esse fore, minha gente não é mole, toca mais que eu não me canso. E nesse tum, bate, bate o coração, no passo dessa menina, coração pode bater. Virei com ela e o forró virá, virou. Dancei com ela, nossa festa não parou. Dança-se o forró, tô batendo o pé, vira carimbó. Fiquei no espinal, vira concertina. Quando chega essa menina, diz amor, não fique só. Não tenha medo, vem dançar nesse chamego. Meu amor, me dá um cheiro e se enrolar no meu forró. E nesse tum, bate, bate coração. No passo dessa menina, coração pode bater. Virei com ela e o forró virá, virou. Dancei com ela, nossa festa não parou.

da Guiné por serem pretos, gentios por não terem fé. Ai da Guiné por serem pretos, da Guiné por serem pretos, gentios por não terem fé. Onda Nacional, uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. Aos sábados, pelas 19 horas, José Pinheiro convida-o para a sua festa aqui na Onda Nacional. No tempo da cola alta, Festa do Zé. Sábados, 19h20, aqui na Onda Nacional. Meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Onda Nacional, dia a dia, a sua melhor companhia. E eu compus-a. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Agora estamos no último minuto deste programa. Os últimos sons que por aqui passaram foram Roberto Leal com o tema Forró do Vira, depois Banda Lusa, três letras apenas, e por fim Carlos Alberto Muniz, Olhos Negros. Despeço-me de todos da Rádio da Onda Nacional e da Antena Web. Adeus para todos e um até já, ou até à próxima oportunidade que eu tenha de estar com vocês. Até ao próximo programa. Boa tarde para todos ou bom dia.